longe de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor. Amando, nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Vá, lembrança, não voltes mais para acalmar os meus cais deste dilema de dor. Com outra tem que viver sem amar. Enquanto você lembrança não for, este o nosso dilema sem fim. Pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofreu.